5 horas e 48 minutos, hora da informação local aqui na Rádio que Toca Notícia, temperatura de 30 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias, em 1320 AM, também em cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as notícias desta quinta-feira, dia 13 de março de 2014, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, o trânsito continua com fluxo intenso nesse final de tarde, com movimentação maior em direção à Foz do Iguaçu, que deixa a travessia da aduana brasileira com bastante lentidão. A Ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina, apresenta um movimento costumeiro desse horário, com pequena lentidão na aduana do país vizinho. A Avenida Paraná, bastante movimentada, com lentidão na travessia pelos semáforos ao longo da via, principalmente nos cruzamentos com as avenidas República Argentina, Duque de Caxias e José Maria de Brito. Da Avenida JK, com movimento intenso nos dois sentidos, tanto em direção ao viaduto quanto em direção ao entroncamento com a Jorge Schmelfeng. A movimentação maior, no entanto, neste momento, é após o cruzamento com a República Argentina em direção à região norte da cidade. Os semáforos ao longo da via neste trecho estão com bastante lentidão e movimentação intensa no trecho do viaduto. Boletim de trânsito nas ondas da Rádio que Toca Notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5 horas e 50 minutos, os vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal um requerimento de autoria dos vereadores Nilton Bobato e Gessane da Silva, pedindo providências quanto aos alagamentos registrados na região da Vila Portes. Os vereadores solicitam da Prefeitura e da Sanepar a realização de estudos para a melhoria das redes de coleta pluvial no município de Foz do Iguaçu. Outro tema debatido na Câmara Municipal foi a concessão de licença permanente para vendedores ambulantes na Praça da Bíblia, região leste do município. O pedido segue agora para análise do Executivo. Os vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram também a emenda à lei orgânica apresentada pelos vereadores Mogênio e Fernando Duzo, pondo fim às votações secretas na Câmara Municipal. A emenda foi aprovada em primeira discussão e volta ao plenário da Casa na próxima semana. 5 horas e 51 minutos, a região da Vila C pode ganhar um museu em homenagem aos trabalhadores que participaram da construção da usina de Itaipu, foi o que revelou em entrevista a repórter Thais Montenegro, vereador Gessane da Silva. Segundo Gessane, um dos objetivos é valorizar a história dos barrageiros e aumentar a participação do município na economia de uma das áreas mais populosas do município. Um projeto já que vem sendo discutido há tempo, entre eu, o vereador Bobato, também está bem à frente dessa discussão, que envolve aí a Itaipu Binacional, também toda a estrutura ali, essa logística que tem hoje, que trabalha justamente na área de cultura do Itaipu Binacional. A ideia seria resgatar o histórico dos construtores da barragem do Itaipu Binacional. Então, nós sabemos a importância de resgatar essa história, transformar isso também num local de visitação turística. Nós estamos ao lado ali da chegada do Itaipu. A ideia seria na Vila Velha, estávamos olhando ontem o local. Temos parceiros já que vão estar trabalhando aí na elaboração do projeto, que é o Instituto dentro do Itaipu Binacional, que já se comprometeu para realizar o projeto. Uma discussão maior, não somente desse museu, mas que ali possa alojar uma logística de outros atrativos na região. Então, além de resgatar a história, é também essa questão da região da Vila C, que eu acho que a cidade ali, a Itaipu Nacional, toda essa história deve muito àquela região, que foi uma vila que foi feita para ser retirada, acabou ficando. Então é importante resgatar essa história e também promover essa região. Palavras de Gessane da Silva, vereador de Foz do Iguaçu, em entrevista à repórter Thais Montenegro na manhã desta quinta-feira. 5:53. O empresário João Batista de Oliveira foi eleito agora à tarde o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, ACIF. A eleição foi em chapa única. Oliveira toma posse no mês de abril em substituição a Rony Tempe. A Associação dos Municípios do Paraná realizou na manhã desta quinta-feira em Foz do Iguaçu uma reunião com a presença de representantes das 19 micro-regiões do estado do Paraná no Parque Tecnológico Itaipu. Entre os principais temas debatidos pelos representantes dos municípios do estado, destaque para os problemas de transmissão das informações ao Tribunal de Contas do Paraná, como explicou o representante da micro-região 12 e prefeito do município de Juranda, Bento Batista. A gente já priorizou uma ampla discussão com o Tribunal de Contas, que está aí fazendo multando os prefeitos por alguns erros formais, totalmente sanáveis, e que não dá o direito da ampla defesa, que está fazendo com que apenas um documento que falta num processo possa ser causa de multas, e a multa naturalmente tem que sair do bolso do prefeito, e isso acaba constrangendo a própria administração, porque não é o prefeito que trabalha tecnicamente, são os técnicos que trabalham. Embora nós entendemos que temos que fazer grandes investimentos nos nossos técnicos para prepará-los melhor, mas com o processo eleitoral, nós sabemos que técnicos que possam trabalhar concursado, ou seja, de uma forma contínua no processo, sofre alterações. Então nós temos essa crise para discutir e com certeza já é uma das bandeiras que nós iremos discutir junto com o presidente do Tribunal de Contas. Entrevista com o Bento Batista, prefeito de Juranda e representante da micro-região 12. Ele falou hoje pela manhã durante o encontro da Associação dos Municípios do Paraná em Foz do Iguaçu. CBN e o Plantão da Rota Policial. E vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública aqui na Tríplice Fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Permanece internado um assaltante que foi ferido por um policial militar durante um assalto na região da Vila Fortes na manhã de hoje. Um dos bandidos morreu no confronto. O policial não ficou ferido. O objetivo dos criminosos que chegaram em porta com placas do Rio Grande do Sul era levar o dinheiro de um comprista do Paraguai que vinha às compras na região da Vila Fora. Os bandidos tinham informação de que o homem estava transportando uma grande soma em dinheiro. Tentaram a abordagem e o policial, ao presenciar, acabou trocando tiros com os bandidos. Dois deles ficaram feridos. Um tombou na hora. O outro foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal, onde permanece internado com risco de morte. Tem outras informações da área de segurança pública. Mas amanhã, a partir das 6 da manhã, aqui na CBN, a rádio que toca no Existe. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. 5:56. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 30 graus. Previsão para amanhã em Foz e região fronteiriça é de possibilidade de pancadas de chuvas e temperaturas entre 20 e 28 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM e também em cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz com Guilherme Wojciechowski. Música.